representing Rio de Janeiro. Representing Los Angeles. Alpha Oriente, Niterói. Yo. You don't like me, but your girlfriend do. She bump my music when she taking showers. Not caring if you like it or not, I can just pause. Nah. But I'd rather continue. When I talk shit about you, yo, she doesn't defend you. Okay, okay, you make good money and working on this job. And you like to call me a bum cause I haven't blown up. And you talk shit about my tattoos, but she likes them. You brag about your money, but homie, she ain't excited. I write this with the intention of proving that we are different. Yo soy vagabundo, but listen, homeboy, I am gifted. I smell like weed and I'm not rich, and I got homies who pay. And that's the reason why you hating, cause your girl can relate. You caught up on your high class views and forgot what life's about. And you trying to brainwash her so she could cruise the same route. Ho, baby, you crazy, but we live in the fast life. You could wipe her after, though, just make sure she act right. Oriente, Niterói, Rio de Janeiro, liga 021, chama nós pra fazer a festa. Aqui ninguém presta, mas mesmo assim elas gostam. Vagabundo é foda, camba dá de maconha. Oriente, Niterói, Rio de Janeiro, liga 021, chama nós pra fazer a festa. Aqui ninguém presta, mas mesmo assim elas gostam. Vagabundo é foda, é foda. O pai dela fala pra ela não ouvir meu som, mas por mim tá tranquilão, ela ouve mais o que eu falo. Quer fazer uma aposta, se eu casar ela te troca. E te visita no sábado, ainda te pede um trocado pra comprar um álcool pra mim. E você tá assustado, porque eu sou tatuado, mancarado e magrinho. Nunca pude aturar ser irmão, nem de sogro, nem patrão. A vida é uma estrada e eu piloto no embalo. É Oriente, doutor. Tranquem suas janelas, segurem suas donzelas, que os magrinhos é o terror. A festa só começou, vagabundo reinou. De cidade em cidade, passamos levando amor. E eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado. Vou fazendo meu trabalho pra isso que Deus me mandou. Vou fazendo meu trabalho pra isso que Deus me mandou. Oriente, Niterói, Rio de Janeiro, Nica 021, chama nós pra fazer a festa. Aqui ninguém presta, mas mesmo assim elas gostam. Vagabundo é foda, chama dá de maconha. Oriente, Niterói, Rio de Janeiro, Nica 021, chama nós pra fazer a festa. Aqui ninguém presta, mas mesmo assim elas gostam. Vagabundo é foda, é foda. E na levada complicada, vagabundo assusta. Se tenta copiar, e que vagabundo frustre. Vagabundo é foda, se dorme leva multa. Se comigo não morre, se tiver no mic, vagabundo surto. Ai, cai do Oriente, pensa, conta quantas vezes. 20-0-11, sem o 12, eu só colo com 13. Vagabundo passa intacto, sem o pacto. Vagabundo causa impacto na rede. Destruir quem me roubava com download gratuito. Porque se eu encher meu copo, não é pro alheio molhar o bico. Sua cara não me comove, sobrevivo sem teu suporte. 7 do 9, independência ou morte. Chino, Lince, Pedro, Quali. Cola selfie, chega aí, assina mais um clássico. Século 21, vai ter que aguentar o contraste. Onde vagabundo mora, até umas horas o rap nasce. Próximo em prol de nós, união de praxe. Oriente, Niterói, Rio de Janeiro, liga 021, chama nós pra fazer a festa. Aqui ninguém presta, mas mesmo assim elas gostam. Vagabundo é foda, camba dá de maconha. Oriente, Haikai, São Paulo, Rio de Janeiro. Então liga o gordo Chuck e chama nós pra fazer a festa. Aqui ninguém presta, mas mesmo assim ela gosta. Vagabundo é foda, é foda, é foda.